Em primeiro lugar, agradecemos a Deus. Em segundo, a família. Em terceiro, aos amigos. Sem vocês, nada disso teria acontecido. Muito obrigado. Quando alguém se vai, fica só a saudade. A falta que faz a estrutura abalar. Tanta gente se foi, eu fico sem entender. Sei que a morte é certa, a vida não é. A gente ainda tem o tempo pra poder sorrir. Só momentos bons se leva daqui pra quem fica. Dor que palavra não explica. Tempo não volta, até sufoca. Lágrimas que rolam na face, mesmo sem querer. Que só de lembrar me emociono, fico. A seca quando vem, desampara qualquer um a perguntar por quê. Um processo difícil é como se equilibrar sobre um fio. Esquece, um abismo negro se abriu. Compromisso é superar essa fase. E não mais, não se precipite porque é tudo passagem. O silêncio de Deus é sábio, nada ele responde. E a vida vai entre altos e baixos. Vejo o que juntou, o quanto que lutou. Reconhecimento em ver entre tudo que conquistou. Coisas fazem só constrói futuros frágeis. Permanecer vulneráveis quando vê já é tarde. Por seus filhos, por um destino. Por uma coisa que não vemos, mas em dele sentimos. É a força do amor paterno, se você é capaz. Siga pela estrada e fique atento aos sinais. Saudades, machucam.